ver o meu amor que tá esperando na porteira. Vai, vai, vai, vai, minha boia da carreira. Quero ver o meu amor que tá esperando na porteira. Ao chegar o fim da semana, eu ia na povoação. Pela rua cê ouvia o gemido do cocão. A mocinha na janela para mim dava com a mão. Sentado em cima do carro eu cantava esta canção. Vai, vai, vai, vai, minha boia da carreira. Quero ver o meu amor que tá esperando na porteira. Vai, vai, vai, vai, minha boia da carreira. Quero ver o meu amor que tá esperando na porteira. Vida de carreiro, só tenho recordação. O meu carro apodreceu na mais triste solidão.